Arte digital. É um tipo de arte que usa os meios digitais computadorizados como base e é suporte e é ferramenta ao mesmo tempo. Tudo aquilo que permite interatividade com o utilizador e que não deixa de ter um conceito. Arte feita nos computadores? Quadros feitos em computador, programas de computador. Tudo que é feito digitalmente. Não sei, não faço ideia. Quase há 20 anos já larguei os pincéis, pá, e o T, e a régua, os quadros, e os rotterings, essas coisas todas, as aguarelas, pá. Eu não faço a mais pequena ideia, não sei do que pode ser. A arte com computador, com eletrónica. Eu não conheço muito arte digital, vi muito pouca coisa. Do que eu sei, eu acho que é uma coisa à parte das artes plásticas. O instrumento para produzir arte, nesse caso, acho que é o computador. Tu podes produzir um trabalho em arte digital, que até pode partir de uma fotografia ou de uma tela, ou mesmo de coisas orgânicas, físicas, e tu podes partir de um trabalho físico, trabalhá-lo digitalmente, produzir outra forma de arte com isso, mas sai do meio digital. Tu podes ter, inclusivamente, uma exposição feita com trabalhos de arte digital. Qualquer obra de conteúdo artístico que seja realizada com ajuda de software ou recurso a novas tecnologias.